Chega aí, Meg Mazon! Alta classe. Se a gente separa e chega o momento de dizer adeus, se a gente separa, em quem vou pensar? Se a gente separa, como posso sorrir sem ver seu olhar? Se a gente separa, com quem vou falar? Está tudo errado se não está aqui. Tenho que rever o melhor pra mim. Foi só um déjà vu, a vida blefou. Não tenho palavra, a dor não passa. Não tem palavra, você jurou que ia sempre me amar. Não tem palavra, só me fez chorar. Não tem palavra, você jurou que ia sempre me amar. Não tem palavra, agora vivo a sonhar. Quero que vá, quero que vá, quero que vá, e não vou te mais. Quero que vá, quero que vá, quero que vá, me deixe em paz. Já não sei o que me resta, estou sozinho nessa nuvem. Já não sinto a minha vida, então para. Só um momento de silêncio que a solidão me atinge. Me ajuda a superar, então para. Está tudo errado se não está aqui. Tenho que rever o melhor pra mim. Foi só um déjà vu, a vida blefou. Não tenho palavra, a dor não passa. Não tem palavra, você jurou que ia sempre me amar. Não tem palavra, só me fez chorar. Não tem palavra, você jurou que ia sempre me amar. Não tem palavra, agora vivo a sonhar. Se a gente separa e chega o momento de dizer adeus, se a gente separa, em quem vou pensar? Se a gente separa, como posso sorrir sem ver seu olhar? Se a gente separa, não tem palavra, você jurou que ia sempre me amar. Não tem palavra, só me fez chorar. Você jurou que ia sempre me amar. Não tem palavra, agora vivo a sonhar. Quero que vá, quero que vá, quero que vá, e não vou te mais. Quero que vá, quero que vá, quero que vá, me deixe em paz.